A promoção é somente até durar o estoque. Além deste kit, confira outras promoções em nosso site www.padredereginaldomanzotti.org.br/loja ou pelo telefone 41-3221-6050. Olá, queridos ouvintes, aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Eu quero fazer um pedido a você. Torne-se um associado da obra Evangelizar é Preciso, através do telefone 0 operadora 41 3221 6060. Repito, torne-se um colaborador da obra Evangelizar é Preciso, através do telefone 0 operadora 41 3221 6060. Conto com sua participação. A loja Evangelizar disponibiliza para você 5 DVDs com reflexões que já foram temas dos encontros de formação do associado com o Padre Reginaldo Manzotti. São eles: Pentecostes, Dons do Espírito Santo, Exigências do Amor, Eucarística, Sexualidade no Casamento e O Perdão é um Bálsamo que Cura. Em cada tema, o sacerdote convida você a resgatar o verdadeiro sentido da vida com Deus, com o próximo, consigo mesmo, o verdadeiro significado do perdão e da Eucaristia. DVDs exclusivos que você só encontra aqui, na loja Evangelizar. Acesse www.padrereginaldomanzotti.org.br ou pelo telefone 041-3221-6050. Loja Evangelizar, sempre uma novidade para você. O que te impede de viver melhor? Em seu mais novo livro, Feridas da Alma, o Padre Reginaldo Manzotti pretende ajudar o leitor a responder esta e outras perguntas que afligem a alma. Com uma linguagem simples e palavras de consolo e esperança, a obra já está disponível como pré-venda na loja virtual ou através do telefone 41-3221-6050. Seja um dos primeiros a adquirir o livro. Ligue agora ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org.br/loja e garanta já o seu exemplar. Em breve, você também vai encontrar este livro nas melhores livrarias de sua cidade. Amados filhos e filhas da Hora da Misericórdia, você que rezou comigo o Terço da Misericórdia, você que rezou comigo esse momento profundo de oração, de prece, vamos juntos continuar debruçados sobre a palavra. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Padroeira do Brasil, intercedei por nós. Vamos juntos pedir a Deus que nos abençoe e que nos faça compreender o Evangelho de hoje. Mas da mesma forma, eu quero dizer para você, escute o que Deus já fez. E se Ele fez, Ele fará. Deus sempre faz maravilhas. Escute o testemunho. Meu nome é Sandra Lúcia Rodrigues do Nascimento. Sou a benção Padre Reginaldo. Que Deus o abençoe. Eu falo de Recife, Pernambuco. O meu testemunho é que eu já faço novenas há muito tempo. Acho que fazem uns 4 meses ou 6 meses, não sei. É novenas em cima de novenas. Para meu pai, que tem problema de rins. E hoje, na novena de Santa Cruz, meu pai, ele foi curado. Ele não precisa mais fazer hemodiálise. Em nome de Jesus, muito obrigado pela graça recebida. Obrigado, Padre Reginaldo, por todos os dias o Senhor está na minha vida e na vida de todo mundo que precisa. O Senhor me perdoe que eu estou muito emocionada. Não tem que perdoar nada, filha. Imagina, não há nada que perdoar, pelo contrário. É só dizer obrigado, Senhor, por testemunhos maravilhosos como este. Parabéns, filha. Vamos lá? Bíblia aberta. Cartilha de oração. Deus, fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Fala comigo, quem?